Muito bem, minhas lindas, que acabaram o secundário, não se mexam. Vou ligar o temporizador. Kenny, faça uma cara mais alegre. Tem razão, tem razão. Não posso ficar choroso na fotografia de... formatura de Lily. Oh, que classe, pai. Ora bem, vamos a isto. E... francamente, mas que pouca sorte. Muito bem. É a segunda, é de vez. Espera. Oh, pai, pai, estás a envergonhar-me. E eu vou pagar a tua faculdade. E acho que isso me dá umas certas regalias. Regalias, pois. Ora bem, vamos a isto. Oh, ora, e esta maldita coisa. Ai, ora bem, acho que agora é que é. Calma. E já está. Vamos lá. Não está a fazer nada. Podemos não fazer isto quando acabar a faculdade? Se acabasse a faculdade. Se acabasse a faculdade. Se acabasse a faculdade. Se acabasse calado. Ah, macacos me mordam. Eles mandam um homem à lua, mas não conseguem fazer uma máquina com temporizador. Ah, era só o que faltava. Traga um papel e lápis. Eu vou desenhar a porcaria da fotografia. Desenhe-me já, que eu tenho de ir à retrete. Olha as maneiras. À casa de banho. Eu vou vigiar a porta. Não vou poder fazê-lo quando for para a faculdade. Maldita máquina, é tão inútil como um secador de cabelo na casa de banho de um careca. Mãe, tenta acalmar-te. Deixa-me ver a máquina. Eu só quero ter uma boa fotografia com a minha neta na sua formatura. Bem, avó, provavelmente não devias ter comprado a máquina na lavagem de carros do tio Bud. Eu comprei a primeira guitarra do teu pai no tio Bud e fica sabendo que as coisas correram otimamente, como podes constatar. Disseste-me que era do Johnny Cash. Pois, e fui libertar o teu peixinho dourado no lago. Vê se cresces. Vira lá, antes que a minha cara feliz desapareça. Não me sinto nada feliz. Só um instante, desculpem. Deve ser a produção da Kelly Ripa para confirmar a entrevista na segunda. A minha cara feliz está quase a desaparecer. Desculpa. Stuart, não quero ser rude, mas a minha irmã é uma grande fã. Goste à frente e atrás. Ela é esquisita, eu sei. Tiras uma fotografia? Sim, mas prometi à minha avó. Boa, que ia... vamos para ali. Ok. Ela só pode estar a brincar comigo. Que coisa, Palumbo! Deixa-me de respirar! Ficaste atencioso desde quando? Não fiquei! Ouve, Isabela, fotografia! É a minha sobrinha, grande fã. Se ela perguntar, eu é que acabei contigo. O quê? Nós chegámos primeiro! Ah, é? E a minha família veio para cá com o Cortez. Por isso, assim sendo, nós chegámos primeiro. Pronto, já chega, meninos. Não lhe puxem os braços, que já são compridos demais. Avó! A culpa é do teu pai. Andava sempre contigo às voltas pelo ar quando ainda eras pequenina. Agora saiam todos daqui. Ei, mãe, vá lá. Eu sei que é frustrante, mas tens de compreender que desde que ela tirou a peruca, as coisas têm sido complicadas. Mas tu vais ter a tua fotografia com a Miley, não te preocupes. Mas depois de nós, somos os primeiros da fila. Mas qual? Eu quero ver a tua. Amarelo, amarelo, está amarelo! Oh, vê lá se ter calmas, mãe. Eu sei que estás irritada, mas uma das tuas unhas falsas feriu a minha pele verdadeira. Avó, não foi por causa do pai que não tiraste a fotografia, mas sim da Miley. A culpa é sempre da Miley. Ao menos não tenho 20 anos e ainda vivo em casa do papá. Tens braços compridos? Eu sou uma estrela internacional. E eu ando como uma modelo. Estamos a chegar, estamos a chegar, estamos a chegar. Por favor, calem-se os dois. O Jackson tem razão. Eu fiquei irritada com esta situação da formatura. Não deixarem uma avó passar à frente. Nunca irei compreender a Califórnia. São capazes de gastar milhões para proteger uma espécie de percevejo ameaçada, mas quando se trata dos sentimentos de uma idosa, esmaga. Quando é que estás a pensar voltar para casa, mãe? Olha, avó, eu sei que a nossa vida ficou mais complicada desde que tirei a peruca, mas prometo que te vou recompensar. Amanhã, às 4 horas, tu e eu vamos ao Hotel Hollywood Plaza para... tomar chá e comer bolinhos. No salão requintado. Cheio de gente chique. Oh, super, super esplêndido. Eu também podia ser uma estrela internacional. Se tivesse talento. E extensões no cabelo. Pois, já disse, extensões no cabelo. Extensões no cabelo. Extensões no cabelo. Estamos a chegar, estamos a chegar, estamos a chegar, estamos a chegar, estamos a chegar. As pessoas fazem fila para me dar dinheiro. Lindo país, adoro-te. Uau! O negócio está a correr bem. Quem diria que havia tanta saída para queijo, tomate e caganitas de ratazana? Foi só uma vez, foi só uma vez. E tu comeste outra fatia? Porque pensei que eram azeitonas gourmet. Pronto, pronto. Mas agora as coisas estão diferentes. Adicionei um novo ingrediente. Um toque de rosmaninho. Pois, já percebi. Deves mas é ter contratado uma miúda gira para vender as pizzas. Não, adicionei mesmo rosmaninho. Mas contratei a Bambi. Bambi, diz olá. Olá. Admite, esta miúda é mesmo encantadora, não achas? Desculpa, mesmo que não andasse com uma modelo lindíssima, mas até estou a andar. Cabelos curtos não me agradam. Pois claro, se a Siena tivesse cabelo curto, não andavas com ela. Não olhava para ela duas vezes. Não olhavas para quem, hã? Para ti, se tivesses cabelo curto. Eu nunca disse isso. Queres ouvir o que ele acabou de dizer? Tu estavas a gravar? Eu gravo sempre tudo. Vivemos numa sociedade conflituosa. Espera aí, então, quer dizer que não te sentias atraído por mim se eu tivesse cabelo curto? Eu não disse isso. Disseste? Não disse nada. Disse que não me agradava. Qual é a diferença? Sim, qual é a diferença? Qual é a diferença? Eu vou dizer-te qual é a diferença. Logo depois de beber esta água. Então, estás a dizer que nem sequer andávamos os dois se eu tivesse cabelo curto? Porquê é que estamos a ter esta discussão? Tu não vais cortar o teu cabelo. É lindíssimo. Olha, é como essa blusa. Se lhe cortares as mangas, fica pavorosa. Então agora sou horrorosa? Eu disse pavorosa. Existe uma diferença. Qual é a diferença? Sim, qual é a diferença? Eu vou dizer-te a diferença. Posso ajudá-las? Sim, temos uma reserva em nome de Kiki e Dada Clydesdale. De Malibu, os Clydesdales. Com certeza, a vossa mesa está pronta. Quer uma boa mesa? Oh, um dólar. Se me der mais 5, já posso ir comprar leite. Não há crianças, avó. Já viste só velhos arrogantes que não querem saber quem eu sou. E sanos de pepino. Não tem bom aspecto, Kiki. Oh, pensei que eu era Dada. Dada, mas pouco. Hora do chá, Kiki. Tens razão. Não vou deixar que o senhor nariz empinado nos estrague o lanche. Estou tão feliz por estarmos aqui. Ai, também eu, querida. Nem acredito que a minha última bebê vai para a faculdade. Ainda me lembro da primeira vez que foste tomar chá comigo em Nashville. Tu ainda mal conseguias chegar à mesa. Isto é horrível. Tem um sabor refinado. Por que não pões mais um bocadinho de açúcar? Ou então, o açucareiro todo. Não pagamos mais por isso. Ora, muito bem. Primeiro fazemos o brinde. Dedinho. Ah, e ao fazer o brinde, temos de falar assim. Assim? Falar, sei. Sim. Vê-se logo, ela tem mesmo jeito. Que delícia! Oh, olha, querida, conta-me tudo sobre esse tal Jess. Tenho de entrar logo muito simpática ou queres que lhe dê um apertão? Ser simpática, eu trato. Já sei. Pois é, tu tratas de lhe dar o apertão. Desculpe, a minha neta adora. Pode dar-me um autógrafo? Bem, na verdade, sabe, estava... o que ela está a tentar dizer-lhe é que está num momento privado com a avó dela. E já sei o que é que está a pensar. Que coisa, não dá para acreditar. Ela é muito nova para ser avó. Mas é verdade, muita água, dieta saudável e o DVD da dança do ventre para tonificar nádegas. Devia experimentar. Olha, nunca na vida. Vê-se logo, adeusinho. Oh! Calma, era só um autógrafo. Querida, é como as formigas no piquenique. Deixamos entrar uma e quando damos por isso temos um exército em cima de nós e por dentro... Tens roupa, se estás a perceber. Desculpa. Estás a ver? A minha neta é uma grande fã e eu não queria incomodar, mas... assim, não incomode. Avó, ela não costuma ver-me regularmente e quer estar comigo sossegada. Aposto que vai compreender. Ela que o dedica à Catherine. Ela prefere Katie, mas eu prefiro Catherine e ela não está cá. Pois, mas não vai assinar. Ela não vai assinar? Não. Ela não vai assinar. Não é que eu não queira assinar. Oh, então quero assinar. Vá lá, avó, são só alguns autógrafos. Alguns? Miley, olha à tua volta. Não vão ser só alguns autógrafos, vai ser a gente toda do restaurante. Sim, mas todos eles têm sobrinhos ou netos que me adoram, como a Katie. Catherine, ela prefere espera, Katie, espera. Mas... espera. Avó... os fãs fazem parte da minha vida, percebes? Eu sei disso, mas eu também faço parte. É claro que fazes, mas é, é que sou uma parte mais pequena. Avó! Não. Fizeste a tua escolha. A dieta dedica à Catherine. Ela prefere Katie, mas eu prefiro Catherine. Por isso, se puder, dedicá-la à Catherine. Ela ouviu. Ela vai assinar! Fica fechada no quarto, mas estás a ser infantil. Eu estou a ser infantil. Sabes o que é que eu te tenho a dizer? Diga-me que este som saiu-lhe da boca e não de outro sítio. Não sei, mas também não vou lá acima descobrir. Pai, não me interessa o que é que ela disse. Não tive culpa. Eu sei, mas ela é a tua avó. Quem vai ter de resolver as coisas és tu. Não, não lhe vou pedir desculpa. Não estou a pedir-te para fazê-lo. Pronto, estou a pedir. Pai, lamento, mas eu não fiz nada. E se alguém devia pedir desculpa, era a avó. O que é que se passa com as mulheres? Porquê é que vocês são sempre tão sentimentais e dramáticas? Um homem nunca reagiria assim. Eu não vou pedir desculpa àquela mulher! Ouviste? Nunca! À exceção do meu filho. Rapaz, o que é que se passa? A Siena está fula comigo porque eu disse que gostava do seu cabelo comprido. Porque disseste que não gostavas que fosse curto, não foi? Como é que adivinhaste? Oh, porque tu és homem. E quando um homem abre a boca, só diz disparates. Pai, eu gosto do cabelo comprido. Por isso, ao dizer-lhe que odiava cabelo curto, até estava a elogiá-la. Mais ou menos. Filho, com as mulheres não se pode usar o mais ou menos. Ele tem razão. A tua mãe deu-me esta prenda no nosso 10º aniversário de casamento. Observa. Esta foi nos tempos da música disco. Uau! Nos tempos da New Wave. Opa! E esta... era a capa do meu álbum nunca editado. Robbie Ray toca reggae. Porquê? Estou a mostrar-te isto porque a tua mãe odiava todos estes penteados. Mas ela nunca me disse. Porquê? Porque amava-me, fosse qual fosse o penteado que eu usasse. Pois é. Eu não mereço mesmo a Siena. Vocês homens nunca nos merecem. Hã? Tens razão. Ah, ah, ah, ah, ah. Uau! Olha para ti! Estás deslumbrante! Não estou nada. Fiquei fula contigo e fui cortar o cabelo ao primeiro sítio que encontrei e vê o que me fizeram! Mas não está assim tão mal? Assim faz realçar as tuas maçãs do rosto e as tuas orelhas ficam... proeminentes! Não é, Lily? Boa sorte! Pai? Ela disse tudo. Olha, Siena, desculpa se te levei a fazê-lo. E eu sei que agora é tarde, mas... eu amo-te, esteja como estiver o teu cabelo. Apesar deste corte horrível... em ti... fica lindo. Só queria ouvir isso. Oh, felizmente! O que queres dizer com isso? Felizmente estou contigo. Oh, és tão querido quando és parvinho. Eu sei, e nem tenho de me esforçar. Estou verdadeiramente encantada com a tua casa, Miley. Tens de vir cá ver esta maravilha, Reg. É incrível, tem um cavalo lá fora. É lindo, e quando escovamos ele faz... tal como tu. Estou a brincar, eu não escovo os Regis. Isso é com o pessoal. Adiante. Foi um ano complicado para ti, com muitas mudanças. É verdade, mas sabes, eu tenho sorte. Tenho amigos sensacionais e uma família que me apoiou neste processo. Saiam da frente. Deixam-se. Deixem passar. Alguém fez café? Francamente, controla-te. Ela está a dar uma entrevista. Peço imensa desculpa. Estão a ver? Ao menos eu sou capaz de pedir desculpa quando faço alguma coisa de errado ao contrário de certas pessoas. É a minha avó. Olá, então muito bom dia. Estás em direto no Regis e Kelly. A Kelly é uma mulher cheia de sorte. Ao menos consegue aparecer na imagem com ela. Acorda sempre mal disposta. Oh, é como o Regis. Agora aprendeu a dormir com os olhos abertos. É assustador. Mas tu sabes que eu te adoro. Mãe, tens de moer agora os grãos de café? Peço imensa desculpa. Talvez seja melhor meter os grãos na boca e depois empurrá-los com a água a ferver. Assim ficas mais contente. Eu não demoro nada. Mas estamos... És uma profissional, Rip. Aguenta o barco. Muito bem. Passo a emissão aí para o estúdio, Bridge. O que é que queres dizer com não? Lamento imenso, mas quando dormes com os olhos abertos, assustas-me. Porquê é que estás a fazer isto? Eu estou a tentar ver se ela faz menos barulho. Não és tu, pai. Tu! Mas o que é que eu fiz? Estou a preparar uma bela caneca de café instantâneo. Porque ontem não tive direito a beber chá. Vá lá, avó. O chá não foi culpa minha. E a fotografia também não foi culpa minha. A minha vida agora é assim, tenta compreender. Foi isso que o teu pai me disse quando a sua carreira começou a ter sucesso. E entre os concertos e os telediscos e as digressões, viu apenas 3 horas nos 3 anos seguintes. Oh, vá lá, mãe. Estás a exagerar. Dia da Mãe, 1994. Festejámos num café do aeroporto porque tinhas de mudar de avião em Nashville. E tive direito a 3 horas porque felizmente estava na voeira em Boston. Isto é verdade, pai? Bem, Miley, tu tens de compreender. Quando cheguei a número 1 com a canção Dr. Love Will See You Now, estava no alto. Por isso, tens de me desculpar por ter dificuldade em tentar compreender. Mas não quero passar outro dia da mãe no café de um aeroporto a comer carne assada dura e puré com grumos. Então, Miley, vamos voltar à nossa entrevista nacional em direto, pode ser? Só um instante. Pois. Olha, Reed, queres passar à reportagem da culinária? Por favor. Que forma tão bonita de tratar estes sofás. Avó. Ofereço-vos este belo presente para a casa e o que é que vocês fazem? Parece mentira. Põe-nos no quintal. São sofás de exterior. Tens sempre de ter razão, não tens? Oh, vovó, eu... Eu não sabia sobre o dia da mãe. Mas mesmo que soubesse, eu não sei se poderia ter feito algo de forma diferente. Ouve, eu quero ser simpática para as pessoas que vêm ter comigo. É claro que queres. Os Stuarts sabem educar os filhos como deve ser. Tu sabes que eu te adoro. Eu sei que adoras. Mas é que, antes de revelares o segredo, podias tirar a peruca e eu e a minha Miley podíamos sair e fazer o que nos apetecesse, sem ninguém nos incomodar. E agora tenho medo que isso não volte a acontecer. E talvez não volte. Talvez não volte? Mas que tipo de resposta é essa num momento tão sentimental como este? Bem, avó, não me deixaste terminar. Escuta, talvez a partir de agora os nossos momentos tenham de ser passados com mais privacidade, mas vão sempre existir. E vão ser sempre tão importantes para mim como para ti. É desses momentos que eu preciso, querida. Olá. Esse abraço tem espaço para um filho culpado? Anda cá, Dr. Love. Oh, que desgraça, Kelly! 74, 75, 76, 77! Kelly? Agora não. Estou a tentar bater o meu recorde. Quero ver as meninas do Deville a bater este. 78, 79! É hoje, vamos conseguir! É hoje, vamos conseguir! É hoje, vamos conseguir! Ei, vamos avó. Conseguir! Ei! O que estás a fazer? Olha, não consegui tirar a fotografia na formatura contigo, por isso estou a tratar disso agora. É uma montagem fotográfica com muito, muito estilo. Ah! Gira, mas o pai da Lily não ficou na fotografia. Ai, não quero beber chorões nesta bela recordação. Está uma maravilha, super!